Quem é fiel, no começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Cante, eu nunca vi um escolhido sem resposta. Eu nunca vi, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende. Lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Levanta as mãos só os escolhidos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui, não, não. Você pode estar chorando agora, mas só amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar. Vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver, você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara. E que se Deus quer agir, ninguém pode pedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai. Quando vê você na pessoa, vai se arrepender. Vai é só entrar pra teia e você é do pau. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe do teu pensamento você vai. Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Levanta as mãos. Tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Vai cumprir tudo o que tem te prometido. Marca isso. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Ninguém te verá te falar que ele é mesmo escolhido. E vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Ninguém, ninguém. Então você verá cumprir a palavra do Senhor. Quem te viu? Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Quando vê você na peça, você arrepender. Vai essa entrar pra teia e você é do pão. Que vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: Deus, como fala você? Na verdade, a minha prova tinha um gozo amar. Mas minha vitória hoje tem sabor de mel. E tem sabor. Lá em cima, querido. Lá em cima, querido. Assim comigo. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A